Salvador, o Gol número 649 estacionado, 89 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna com fim para o táxi. Gol 1649, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste na 014. Pátio Índia, ponto de espera 118.95, para a torre, comunica 14, gol 1 do 649, até já. Gol azul 2783, vai dar passagem, seguir a aeronave da Gol saindo da ponte 11. Gente, dá passagem à aeronave da Gol e segue mesmo. O 2733. Alô, Sul 2704, top táxi com 69 a bordo, alterna na CIO, autonomia de 2 horas e 15. Autorizado via parte Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste 1-0-4, mão voo. Abre a partida, parte Índia, ponto de espera 295, domingo 14, ajuste 1-2-4-2-7-0-4, bom dia. Solo, poderia confirmar o motivo da preferência do T7-3? Saídas conflitantes. O 2199 está na identificação VoIP de seu nível de voo 050. VoIP 050. Autorizado voar na Prior Service 36. Tá. 2704, autorizado a linha decolada 1-0, vento variável. Hoje de altímetro 1-0-4. Autorizado a linha decolada 1-0, 1-0-4, 2704. Salvador Coquim, está autorizado o táxi 2733 na tabela de Gol? Afirmo, Pátio Índia, ponto de espera torre 1-1-8-95. Pátio Índia, eu estou no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-95, 2733. Salvador, bom dia, Gol no 649, ponto de espera da 1-0, pronto. Gol no 649, autorizado a alinhar e mandei, bicho no 0. Ali mandei 1-0, Gol no 649. Salvador, bom dia. O Azul 2783 está pronto no ponto de espera da 1-0. Decolada 49, chame controle Salvador, na frequência 120.8. 208, boa. Controle é o azul 2704, decola boa. Azul 2704, contato radar na decolagem, suba via Puca para nível de voo 350. Puca para o 350, o azul 2704. 649, autorizado variável, ajuste altímetro no 0 no 4. Autorizado decolagem da 10 como 14, igual 1649. Salvador, bom dia, Azul 2783, pronto, no ponto de parada no zero. Azul 2783, autorizado a linha e manter ficha no zero. A linha e manter no zero, 2783. Salvador, gol 2069, posição número no gate 4, para pushback e acionamento. Gate 4 autorizado, time táxi. Tava lá. Foram 649, decolado Sul, Sami Controle Salvador, a frequência no 208. 208, obrigado, Magia. Controle, bom dia, gol no 649, cruzando 2 no 7. Bruno 649, contato radar da decolagem, suba via da El para nível de voo 360. Via da El 360, voo no 649. Azul 2703, autorizado decolagem sistema 0, tempo variável. Decolagem autorizado 10 2703. 796. Confirme o tráfego que chamou? Azul 2796, por gentileza, teria saída prevista para junto a sua? Confirme nível de voo? 170. 190? 170. Prefiro subir a Conde. Obrigado. Azul 2796 ainda na escuta? Afirmo. Por gentileza, para nível de pesquisa e treinamento? Quando você vai chamar pra colar, poderia fazer a chamada em inglês? Afirmo. Grato. Nada. Decolado. Ao 5-4, Sami Controle, Salvador, 1-2-0-2-1-8. 1-2-0-8, azul 2-7-8-3. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783. 2783, contato radar na decolagem, suba via Árbol para nível de voo 160. Sobe via Árbol para nível de voo 160, confirme está sem restrições. Está livre das restrições, Azul 2783. Livre das restrições do 2783. Bom, 2199, desça 2500 pés, ajustado no 014, autorizado R9, posição no 0. Posso passando com o reto 366. Vai efetuar um pequeno desvio à direita, já vai voltar para o outro 366. Gente, azul 2704, estamos sempre em Recife, 126, decimal 85. Caso negativo, 925 decimal 45. 2685 2585. Ativo. Bom dia, Gol 2069, pronto, quanto espera da 10? Gol 2069, autorizando a linha de decolar, 0, 0, 0, 0. A linha de decolar na 10, Gol 2069. Azul 2783, Windows Pro de Alepha. Pro de Alepha, 2783. Fono 649, Same Centro Recife, no 28, decimal 35, caso negativo, no 25, decimal 1. Eu poderia confirmar a primária para o 649? Ativo 128, decimal 35. 2835, obrigado, Roger. Azul 2069, decolado ao 57, no potencial da nossa sequência na 208. 208, azul. Controle, Gol 2069. Gol 2069, contato na decolagem, subavia Momo para nível de voo 370. Momo 370, 2069. Tem possibilidade do 2069 lá pro ti? Ou 2069 após 2000, vou ir na prova de código. Beleza, após 2000, código. Estabilizando a Renata, Gol 2199. O 2199, complexo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 995. Oi, Salvador, bom dia, Gol 2199, 3 milhas para 372. O 2199, com a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Tá, escuta. 219, tá atrás, autorizado, pouso de chino zero. Vento variado. Altitímetro no 0 no 4. No 0 no 4, livre pouso na pista, então no 0, 2199. Voo no 759, solicito acionamento na posição e posterior pushback. Ciência de acionamento, estou em pronto para pushback. Autorizado acionamento, no 759. O 92270 essa identificação, desse a nível de voo 050 e vai na Abreu 8 TAP. Já está por aqui, tá? 92270. Só confirmando o caso de cara, a fase de TAP pode voar 366, não é de nada? Afirmativo. Então, 3604, essa é uma identificação, desça 4 mil pés via chegada a Monte, ajustado no 0-4. 4 mil, no 0-4, 3604. Olha o 099 no solo, 03. Olha o 0 na sequência no 2 no decimal 9. Olha o braçal 2 no 9. Bom dia, Gol 2 no 99, Libra. 3099, tá? Se podia ao fechamento da Juliette. O 2069, chame Centro Recife, 126, decimal 85. Boa noite, Irmã. 3859, essa é a identificação, desse nível de voo 050, via chegada a Bonfim. Descende para o 050, via chegada a Bonfim. O controle Salvador, boa, voo 092, passa 220 para o 120. Bono 092, a sua identificação, desça nível de voo 060, via chegada Mari. Identificou 060, Mari. Poderia voar na Pro 369? Bono 092, vai na Pro Serra Vitor 368. Na Pro Serra Vitor 368. Azul 9270, vou ir na proa de Serra Vitor 366. Direto 366, descendo para o 050, Azul 9270. Azul 092, considere a proa de Serra Vitor 368, vou ir na proa de Serra Vitor 366. 366, vou 069. Juliette, posição 3. Afirmo, Juliette, posição 3. Ok. Tá 3304, só que você tá com o seu perfil da Bonfi. Entre após Bonfi, vou ir na produção Vitor 368, então 3304, o número 3 na aproximação. Ok, copiado, 3304. Clearance, good morning. Azul 2796, request basic clearance. Azul 2796, good morning. Approved to João Pessoa at level 170. Take off runway 10, left turn, conde departure via Golf 677. Escom 0260, Salvador, departure frequency 120.8. Roger, at level 100, take off runway 10, turn left, con departure, and go to me 677, squawk 0260, and control 120.8. Azul 2796, ready back correct, come ready for push back and setup. We'll call. Solo Salvador, na escuta do Mike X-Ray Delta. Mike X-Ray Delta, na escuta, prossiga. Bom dia, senhora. Só precisando autorização de reboque do finger de número 5, Pátio 1, para a posição 9 do Pátio 1. Após a aeronave da Gol passar a retaguarda, está autorizado o início do reboque e reporta o término. Será feito, grato. Grau 05, não é sem condições de colar Reduza para 2309, o TAM 3304. Ok, reduza para 2303304. Esquerda, vestida subida Momo, Cogibo, Nenin, conforme a rota do plano. Transponder 5521, controle 120, decimal 8. Juliette, já está com o atendimento correto? Confirme o POB? 3. Mensax decolagem com a torre, 118 decimal 95, ajuste no 014, bom voo. TAM 3859 após Bonce, vou na prova do Servito 368, como que é o número 4 na aproximação. Ponto espera da 8. TAM 759, decolado ao Zona 2, sobre controle de Salvador, na frequência 1208. 1208, bom serviço. Bom 759. Salvador, bom dia. Bom 759 na Dael. Bom 759, contato Armando Ecolagem, sobre a via Dael para a nível de voo 360. Via Dael, 360, bom 759. 270 autorizado RNAVE, reporte passando do Servito 366. Mais um minuto, né? 1092, confirma se a velocidade indicada? 2409, mano, 092. Tente reduza para 2209. 2209. Bom 9092, autorizado descida 2506, autorizado RNAV 590, reposto passando Serra Vitor 366. Reposto para 2510, autorizado RNAV 590, bom 2090. Passou 366 estabilizado no RNAV 9270. 9270, complexo emissor em 1-8, decimal 95. 2-3-7-0. Autorizaria Motiva para Gol 759? Gol 759, vou na prova de Leda. Leda, Gol 759. Ador, bom dia, Gol 9270. Salvador, 9270, bom dia. Bom dia, Azul 9270. Hoje na aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste altímetro no 0-4. No 0-4, aguardando livre pouso na 10-4, 9270. Passo 9270, ainda não autorizado o pouso. Aguardando autorização. Meu Oscar, aqui Delta Gol pra Manati. 96, flash 43 para o push. Bate Copa, Oscar, aqui Delta. Eu sou Sandro Mena, passe 3 autorizado início do Pushback Simitax. 3 autorizado Pushback Simitax. Afirmativo, pouso 90, azul, 9270. Sandro Mena, 3, 1, 2, bom dia. Sandro Mena, 1, 1000 pés, decola da 1, 7, curva direita no corredor axé. Transponder 0125, controle 120, decimal 8. Controle o 3304, atingiu 4000, está livre de interceptar no 368. Passivo autorizado, procedimento, reporte passando o serviço 366. Ok, ciente, autorizado, reportar o serviço 366. Destaque, decolagem, quanto honre 118, decimal 95, ajuste 10014, bom voo. Alves 9092, complexo M torre 1 no 8, decimal 95. 295, 09, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, agora 092, final 290. Desça 859, desça 4 mil pés, ajuste 9014. 9270, no solo 8, Oliveira, sendo controle solo, na frequência no 21, decimal 9. 219, o nosso DCC. 3859, reduza 2009. Vou fazer o alinhamento, ok? Já conecta a fonte externa para eu fazer já o alinhamento, deixar esse avião quase pronto, que ele sai 8h43. Solo, Salvador, 9270, livrou via Fox. 9270, táxi de Alfa, chamando seu Juliette. Não conseguiu, pode repetir o 9270. 9270, Alfa, chamando seu Juliette. Alfa, Juliette, 9270. Pode autorizado R9 Pistão no 0, reposto passando para a Vito 366. Aqui do azul 279663, a bola de 3 horas e 45, autonomia da Mafia. 366. Pentecam 3304, complexo, chame torre 1, número 8, decimal 95. Completo, chama a torre, 118-95-3304, até daqui a pouco. Papá Romeu, papá Juliette, papá, já está no possível cheiro de turbulência do Boeing 737, tá bom? Autorizado a decolagem pista 35, vento 090 graus, 08 nós. Azul 9270, dá pra fazer um ATR da companhia saindo do pátio 3? Após o ingresso de Juliette, continua. Gente, faz a passagem do, da aeronave da companhia. Juliette, pátio continua, 9270. Voo 1092 no solo, 221, no livrado, chame controle, solo, na frequência 1219. Voo 1092, voo 1092, obrigado. Solo, boa, voo 1092, retrô. Voo 1092, parte autorizado via Alfa, Juliette, ponte 8. Alfa, Juliette, ponte 8, 1092, obrigado. Estão passando, terra via 372. São 3304, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Para informação de trago, com o Papa Alfa 46, decolou da cabeceira a 35 da pista auxiliar, não interfere. Trago já ajustado, pouso está autorizado. Vento 00 graus, 069 e hoje é o altímetro 1904. O senhor livre o pouso, 3304, só confirma o vento, é 08046? Não confiei, o tráfego não interfere, o tráfego decolou da pista auxiliar. Perguntei o vento, por favor. Ah, sim. Então, vento 080 graus, 069. Copiado, obrigado. Papá, o meu papá, Juliette, papá. Decolado aos 22, chame controle de Salvador, na frequência 120.80. Só confirma a autonomia? Autonomia de 5 horas e 30. Chamar ao controle 120.0, papá, Juliette, papá. 120.80. 120.80, papá, Juliette, papá. Oi, Salvador, bom dia, 2796, quanto espera da 1 0? As 2796, quanto tempo espera? 3613-1212, desça 2500, fez ajustado 9094, autorizado a aeronave posição 90, reposto passando para a Vitor 366. Gente, reposto 3612-514-312. A palma, meu papai Juliette, para controle? Até mais rápido, controle para fase de papá, tá no perfil da Momo, autoriza uma proa à direita, se possível direto de China para evitar formações. O papá, Juliette, papá é para chamar o controle, no 208. Dúzia. Alfa, Juliette, 62, entendeu? 7604? Sim, o 62. É, 7604. Papá Romeu, papá Juliette, papá, contato radar, subam a centena sem restrições, está livre de desvios, aguardando autorização para voar direto. Papá Juliette, papá, copiou o controle? Copiou o controle, livre de desvios, está desviando à direita, vai manter na presente a proa 352 para evitar formações, o papá Juliette, papá. Da proa, reposta quando possível ter estimado de pouso. Em instância, reportará estimado de pouso, papá, direto, papá. Azul 2772, bom dia. Autorizando Porto Seguro, nível 160. Decola da pista 1-0, curva à direita, terceira subida Coral, via Golf 677. Transponder 0263, controle 120, decimal 8. 0 cruzado, Porto Seguro, decolando 1-0, curva à direita, na saída Coral para Golf 677. O 0263 transponde 208, controle da porta, Azul 277. Azul 27, você se desculpa, você não para o pushback de acionamento? Mara 27, aqui. Juliette, papá pode desautorizar da prova do destino. Dois sete nove mil autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Manter no zero, 2790. Controle, papá Juliette, papá, tá copiado nessa escuta. Papá Juliette, papá, ciente. Ave no solo, 2,5 grave, está na frequência 1,219. A direita 2,9, obrigado. Siga o retorno à navegação, papá Romeu, papá Juliette, papá. Papá Romeu, papá Juliette, papá, ciente. Salvador, muito bom dia, está 3,859, bro. Então, 3859, bom dia, táxi de Alfa Juliette, ponto 4. Alfa Juliette para a posição número 4, 3859. Luiz Fiante, com uniforme, bom dia, prossiga. Luiz Fiante, com uniforme. Foi notificação, Salvador Veracruz, agora para os 13 Zulu. Ok, só um momento que eu vou checar aqui no sistema. Uniforme cópia. Para Valença, 1.000 pés, decolando da 1.7, curva à direita no corredor axé. Aciona o transponde padrão 0113, controle 120, decimal 8. Busca o uniforme com atendimento correto, confirme o POB. Pátio. Treinamento táxi de colagem com a torre em 118, decimal 95, altímetro na 014, mão voo. Você 3304, guardando o balizador na posição. Gente, 304 será coordenado. Vale 4. POB autonomia alternativa? Chamei no ponto zero da ordem. Chamei a 6312. Chamei a 6312. Tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no zero. Vento, 120 graus, 099, altímetro no 094. Pouso, 6312. Zero. Via Conde, 170, 2799 mesmo. Patagui, que eu acho que ele fala no chamitaque. Faz o geotímetro no 0, no 4, reposta no ponto 0 da papá. Confirmando só a autonomia alternativa. O 0 no POB? 1 no 0 no POB? 7, chamo no ponto 0 da papá. Autorizado ingresso, se não serve, reposta alinhado e pronto. O papá Romeu Oscar, Mike Deus. Guarde, o Papa Romeu Oscar Mike Delta. Olá, como é que deu? Estamos com terceira turbulência do Airbus Avianca, autorizado a decolagem, pista no 7, vento no 30 graus, 099. Na 6312, no solo. Aos 320, para a frequência no 21.9. Lembrou. O Channel 6312 está autorizado via Alfa Juliette Ponte 2. Juliette 002. O uniforme é autorizado, ingresso de pistão na frente, a porta NAD é pronta. Romeu Oscar Mike Delta, decolado 23, sem controle de Salvador, na frequência no 20218. 120, Oscar Mike Delta. Controle Oscar Mike Delta. Papa Romeu Oscar Mike Delta, mantenha sob regras de voo visão no meu pé. Para hoje, Manati, reporte livrando a CTR. Afirmativo, comprou direto para Manati, chamará livrando a CTR, eu acho que é o Mike Delta. Bom, meu papai Juliette. Papá, confirma, já possui chamada de pouso? A ver com o papá do Dede Papai, encontra aqui a atenção e vai estimando o pouso na posição de 2002. A gente estiver lá e tomará o espaço do papai do Dede Papai. Copiado. O Gol 1095, você seria com a Tenglut para treinamento do ATC na posição? Queira, desculpa, Ana, que é isso? Senhora, você seria a cópia em inglês para o treinamento do ATC na posição? Positivo, do ar. Show, confirm, flight level 360. Take off runway 10, right turn, Arbor 1, departure. Correction, Arbor 1, departure, LF transition. Then fly direct Nitibu, upper the low 2-1. It's called 5546, Salvador departure frequency 120.8. Ok, go 10995, could you confirm the departure procedure? Arbor 1, departure, Alpha transition. Go 10995, please do. Confirm flight level 360. Arbor 1, departure, left transition, takeoff, runway 10, after takeoff, turn right. Super Zulu, 21 is fine. We need to go. For 6, and depart the frequency 10.18. Go 10.95, it's Fox 5546. Back correct, coming ready for push back and set up. I call you to push back and set up, go 0.95. Eu vou visual, corredor a serra, reposta livrando a parada barra. Number 37, Tango Yankee. Confirm runway depart, runway of takeoff. Arisa Hangar. November 37, Tango Yankee to Sierra Alpha, Zulu Sierra, flag level 380. Take off runway 10, right turn, dial departure, Mossiva transition. Via upper Zulu 10, Kubavi, upper Zulu 16, then according to flight center rule. Escoque 5565, summer departure frequency 120.8. Sierra Alpha, Zulu Sierra, flight level 380. Take off, runway 10, right turn. Dial departure, Delta Alpha Echo Lima. Then Mossiva transition, Mike Oscar Tango Victor Alpha. Via upper Zulu 10, Pugazi, upper Zulu 16, then according to Patrick Rolls. Escoque 5565, Salvador departure frequency 120.8. Turn, dial departure, Delta Alpha Echo Lima. Zulu 10, full base, then upper Zulu 16, then according to flight center rules. Vou no 60 sem identificação, desse nível de voo 050 e vou direto TAP. Após de TAP, Serra Vitor 366. 050, direto TAP. Após de TAP, Serra Vitor 366, pouso 60. Isso que eu assim informe, informe em cima de pouso. Autorizado para Guarulhos, nível 320. Decola da 10, curva à direita, subida da El, Leda, Mótiva, via Upers do 10 até Taubaté. Transponder 5561, controle 120.8. 3179, correto, pronto para o pushback acionamento. Arrumei o papá, Juliette, papá, serviço radar terminado 50 milhas, setor noroeste de Salvador, para serviço de informação de voo e alerta FAMI Recife, na sequência 126, decimal 85. Juliette, papá, copiou o controle? O papá, Juliette, papá, copiado o controle, vai chamar 1268. Estou chamando o posto na presença, o Juno 14. Sim. Alô, Gente, já pensei ali para a coordenação do seu voo, como é que deu? Salvador Ground, go 1095, 3 to push back and start out. Position 03, approve the coming ready for taxi. Go 1095, call you. We're ready for taxi.